DJ Joelson Virtuoso. DJ Joelson Virtuoso. Billy Brasil. Se quer um conselho, não olhe no espelho. Tá me dando dó te ver desse jeito. Na mão uma dose, na boca um cigarro. Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado. Tá até parecendo que traiu alguém. Talvez se arrependeu, mas é tarde demais. Não sei, mas em todo caso, desculpa o sarcasmo. Será que tá faltando o quê? Tá me dando dó te ver desse jeito. Na mão uma dose, na boca um cigarro. Seus olhos vermelhos, seu rosto molhado. Tá até parecendo que traiu alguém. Talvez se arrependeu, mas é tarde demais. Não sei, mas em todo caso, desculpa o sarcasmo. Será que tá faltando o quê? Pop. Um show perfeito. Perfeito. Tudo isso pra você. Super Pop. Super Pop. E os DJs Ellison e Juninho. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Em tudo que um dia eu sonhei com você. Só com você. Eu estou aqui. Não deixe o tempo acabar com o nosso amor. Com o nosso amor. Você nem precisa partir. O que eu vou fazer aqui? Sem o teu amor, não posso ficar. Não deixe tudo pra trás. Não posso ficar assim jamais. Então vou te amor, não me diga tchau. Então fica amor, na, na, na. Paulo Arthur Produções. Platinado Produções. Novo Super Pop Live. A tecnologia e inovação aliada ao talento dos DJs Ellison e Juninho. Acabou de me perder. Rebeca, linda!

Me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Pop. Tenho que bailar contigo. Super Pop. Pop. Tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. DJs, Léo e David, simplesmente Isabelice. Novo Super Pop Live, vibração e energia elevadas ao máximo. Daniel das Produções de Curuçá. Novo Super Pop Live. Muitos anos pra perceber, tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas, longe de mim quando a solução era você. Mas esse amor minha cabeça. Oh, mania, a nova mania do Pará. E Daniel das Produções de Curuçá. Elison e Juninho, comandando o maior projeto live do Brasil. Super Pop, agora Live na Veia. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dedo, hein? São 4 horas da manhã e eu sozinha. Você se foi, saudade veio. O seu cheiro que não sai do travesseiro. Me diga, onde você está? Qualidade sempre. Billy Brasil. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir. Seus lábios me ajudam, prosseguir te amando até o fim. Nunca liguei pro amor e Deus me guia até você. Que me ensinou a amar, que me ensinou a amar, meu anjo. tecnologia live chegou. Novo Super Pop. Agora é live. Vai a noite, eu aqui, pensando em você. Fico aqui a te esperar. No Pop Live eu vou te amar. Eu vou no Pop Live, amor. O águia de fogo me conquistou. DJ Zélio e Juninho, tô me ensinando e eu vou te amar. Banda MC Mania. Nova Mania do Pará. Dali Lucas Evolution, o top produtor no Brasil. Sai a noite, eu aqui, pensando em você. Fico aqui a te esperar. Banda New Project, agora é pra valer. Cobra d'Água, a marca oficial da família Pop. Esse amor louco que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver. E eu amo ter você, senti teu toque, o teu calor me enlouquece. Amo demais, viramos a noite. E quando amanhece, você me ama de novo. Beijo no teu corpo, aí eu fico louca, louca, louca, aí eu fico louca. Amando você, yeah, amando você, yeah. Só você, só você, só você, yeah. Que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver. O maior espetáculo audiovisual do planeta Brasil. Super Pop Live. Novo Super Pop Live. Solta o batidão. Essas bicadas passam. Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Super Pop. Super Pop. Pop. Pop. E os DJs Ellison e Juninho. You.